a sura da plena luz matinal. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Pela plena luz matinal. E pela noite, quando serena. Teu Senhor não te abandonou, nem te detestou. E em verdade, a derradeira vida te é melhor que a primeira. E em verdade, teu Senhor dar-te-á graças, e disso te agradarás. Não te encontrou órfão e te abrigou? E não te encontrou descaminhado e te guiou? E não te encontrou infortunado e te enriqueceu? Então, quanto ao órfão, não o oprimas. E quanto ao mendigo, não o maltrates. E quanto à graça de teu Senhor, proclama-a.